Na estrada da vida, caminho com leveza. O sol beija o horizonte, a brisa me abraça. Na simplicidade do amor, encontro a liberdade. A simplicidade é minha eterna graça. Oh, ser simples é um tesouro. Nas pequenas coisas encontro meu ouro. Um sorriso sincero, um abraço apertado, alegria no coração, um mundo iluminado. As flores no campo dançam ao vento, alegria no coração, um mundo iluminado. A simplicidade é a chave do contentamento, e a alegria a melodia do nosso amor. Na estrada da vida, caminho com leveza. O sol beija o horizonte, a brisa me abraça. Na simplicidade do amor, encontro a liberdade. A simplicidade é minha eterna graça. Oh, ser simples é tesouro. Nas pequenas coisas encontro meu ouro. Um sorriso sincero, um abraço apertado, alegria no coração, um mundo iluminado. As flores no campo dançam ao vento, alegria no coração, um mundo iluminado. A simplicidade é a chave do contentamento, e a alegria a melodia do nosso momento.